Léo Rodrigues, vai no cavalinho para Marisa Barbosa, lá de Patos de Minas, lá nas Minas Gerais. Um abraço para os Patureba, para os Patense e para os Patife também. Patense é quem nasce e mora lá em Patos. Patureba é aquele que sai e volta de vez em quando. É o Patife, aquele que nasce em Patos, sai e não volta mais. Esse é o Patife. Eu tenho certeza que o Brasil vai abraçar esses meninos. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, vou te procurar. Não é quem suporta, sinto falta dele. Nessa hora bate desespero, ainda tem seu cheiro, quero estar com ele. Será que tá se divertindo com os amigos? Sozinho, naquele mesmo barzinho, lembrando onde tudo começou. Uma solução. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, vou te procurar, para minha conterrânea Flávio Araújo Costa de Coromandel, que chega para fazer parte do nosso Facebook. Seja muito bem-vinda, viu, Flavinho? Um beijão para você. A Eliane de Paula e Alcimar Moreno já terminaram de gravar, já botaram voz, agora estão só esperando o Pinóquio terminar o disco. Logo, logo tem novidade para vocês aqui, viu? Goiano e Paranaense, amor amigo. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Amor, mas segui em frente. Levantei minha cabeça e recomecei. Meu despeito foi tão grande, eu fiquei doente. Só venci a solidão depois que chorei. Hoje

nova integrante do Facebook do Cleito Aguiar. Verinho, um beijão pra você, seja muito bem-vinda. A sugestão do Beijá, Matão e Matias, Cansei de Namorar a Solidão. Essa louca paixão é mais forte que eu, manda em meu coração, manda em tudo que é meu. Essa louca paixão já mudou minha vida, é maior que a razão, já passou da medida. Fechei meu peito e senti medo de amar, mas com o tempo eu fui me dando sem notar. Fui me entregando e quando quis voltar atrás, não consegui mais. Eu gosto do seu beijo e que se dane o coração, e tanto faz se esse amor não passa de paixão. Não vou me arrepender por coisas que eu nunca fiz. Pra mim o que importa é que eu preciso ser feliz. Eu gosto da loucura de te amar e me render a todos seus caprichos, seus carinhos, seu prazer. Aceito esse jogo e tenho a sorte em minhas mãos. Cansei de namorar a solidão. Fechei meu peito e senti medo de amar, mas com o tempo eu fui me dando sem notar. Fui me entregando e quando quis voltar atrás, não consegui mais. Eu gosto do seu beijo e que se dane o coração, e tanto faz se esse amor não passa de paixão. Não vou me arrepender por coisas que eu nunca fiz. Pra mim o que importa é que eu preciso ser feliz. Eu gosto da loucura de te amar e me render a todos seus caprichos, seus carinhos, seu prazer. Aceito esse jogo e tenho a sorte em minhas mãos. Cansei de namorar a solidão. Cansei de namorar a solidão. Cansei de namorar a solidão. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou o sucesso de Matão e Matias, Cansei de Namorar a Solidão. Mas o Flavinho não divulga, não são só os grandes nomes, não, né? Ele agora está fazendo a divulgação do trabalho do Wagner Simão, já está preparado para divulgar também Eliane de Paula e Alcimar Moreno, que vão mudar de nome. Está se preparando também para divulgar o novo trabalho da Márcia Ferreira, que é um trabalho gospel, e pode divulgar o seu trabalho também. Ligue 61-9981-3601. O Flavinho tem mais de 30 anos de experiência numa rota lá no estado de Minas Gerais que ele visita pessoalmente mais de 300 emissoras. Não manda pelo correio, não, porque divulgador que manda pelo correio, você não precisa dele, você mesmo manda, né? Flavinho, não, ele vai, conhece todo mundo conhece ele, é gente boa, está muitos anos na área, né? O que ele falar eu assino embaixo, viu? Então, se você quiser ter um grande divulgador trabalhando no seu disco, ligue 61-9981-3601. No próximo bloco, Jessé, Chico Rei Paraná e Flávio José. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O professor Júlio César Rezende produziu O Ídolo e Seu Sucesso. Ele começou sua carreira aqui em Brasília, cantava num conjunto chamado Os Quadradões. Aliás, no início ele só tocava teclado e o cantor era o José Miguel Simas. Aí o José Miguel parou de cantar, a namorada dele não deixou, minha prima, né? Rapaz, ele arrepende até hoje. E aí o Jessé passou a cantar e realmente, né, o Brasil conheceu um grande cantor. Essa canção é uma homenagem a Charlie Chaplin, o grande Carlitos, uma composição do próprio Jessé e do Elifas Andreato, Estrela de Papel. E seu sucesso, Jessé, Estrela de Papel. É um ídolo homenageando outro ídolo, que é o Charlie Chaplin, né? Um dos maiores monstros sagrados do humor e do cinema do mundo inteiro, né? A Ângela Rosa, lá de Livramento, de Nossa Senhora, ela não perde o nosso programa, tá sempre ligadinha na Portal FM, e ela é fã incondicional, pediu e vai ouvir agora. A composição é do Edelson Moura, o maior sucesso de Chico Rei, Paraná. Quem será seu outro amor? Brilhando de tanto amor, música que fez o Chico Rei Paraná ficar conhecido no Brasil inteiro, do Edelson Moura, Quem Será Seu Outro Amor? Sucesso. Nessa música, eu tenho uma música nesse disco, o Country Club Sertão, e vendeu mais de 300 mil CDs. Foi minha música que mais deu dinheiro autoral, que eu ganhei uma grana preta aí nesse disco do Chico Rei Paraná. Abraçando a Miriam Noronha, de Benjamin Constant, lá no Amazonas, ela que agora faz parte do nosso Facebook. Ô Miriam, um beijão pra você, um beijão pros amigos aí do estado do Amazonas, né? E um grande abraço para todos vocês. Eu conheço do Amazonas, eu conheço só por enquanto, eu conheço só Manaus, né? Quero conhecer o interior do Amazonas também. Qualquer hora dessa eu dou um giro por lá. Para mim, um dos maiores cantadores do Nordeste, Flávio José, Cidadão Comum. De todo jeito procurei um jeito, mas não houve um jeito de me aproximar. Nenhuma palavra, nem sim, nem que não. Um pequeno riso, um simples olhar. Não sabe meu nome, nem quer aprender. Quando o telefone não pode atender, se marca um encontro, há um imprevisto. Pode me dar fora, mas eu não desisto. Conquistar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás. Ganhar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás. Conquistar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás. Ganhar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás. Não deu e-mail, nem me deu um meio de remeter carta e receber resposta. Estou em dúvida se lhe mando flores. Eu nem sei ainda do que você gosta. Já estou sabendo em que você trabalha e a academia onde você malha. Espiono fora como um detetive pra ficar por dentro como você vive. Conquistar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás. Ganhar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás. Conquistar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás. Ganhar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás. De todo jeito procurei um jeito, mas não houve um jeito de me aproximar. Nenhuma palavra, nem sim, nem que não. Um pequeno riso, um simples olhar. Não sabe meu nome, nem quer aprender. Quando o telefone não pode atender, se marca um encontro, há um imprevisto. Pode me dar fora, mas eu não desisto. Conquistar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás. Ganhar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás. Conquistar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás. Ganhar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás. O cantor e compositor Flávio José, Cidadão Comum. No próximo bloco, eu tenho uma dica internacional para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. No

perto desses shows que o povo está vendendo, e o nosso é de graça, né? Então, se você quiser rever esses três comunicadores da Rádio Nacional que o povo da sua cidade gosta tanto, é só você entrar em contato, né, pelo telefone 61-99-81-3601. É a RBM Música, 61-99-81-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Você pode pedir um orçamento sem compromisso, tá bom? A dica de hoje é uma maneira dos estrangeiros enxergarem o Brasil. Um jovem jornalista, Olivier Thébu, ele é francês, ele é engenheiro de computação e jornalista, ele montou um blog lá no Rio de Janeiro, ele veio para o Brasil para estudar o Brasil, para ver o Brasil. E ele fez algumas observações. Por exemplo, aqui no Brasil, quando um filme passa na televisão, não passa uma vez só. Se você perder, pode ficar tranquilo que vai passar mais umas 10 vezes nos próximos dias. Aqui no Brasil, tem um jeito estranho de falar coisas muito comuns. Por exemplo, quando encontrar uma pessoa, pode falar bom dia, mas também se fala, e aí? E aí o quê? Parece uma frase abortada, né? Uma resposta correta e comum a obrigado e imagina. Imagina o quê? Talvez eu que não tenha imaginação. Aqui no Brasil, todo mundo gosta de pipoca e de cachorro-quente. Menos eu, viu, Olivia Thébu? Pipoca eu gosto, cachorro-quente eu não gosto, não. Aqui no Brasil, quando você tem alguma coisa para falar, é bom avisar que vai falar antes de falar. Assim, se ouvir muito, vou te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa, é o seguinte, e até o meu preferido, olha só para você ver. Obrigado por me avisar, mas já tinha esquecido para que tinha olhos. Aqui no Brasil, as lojas, os negócios e os lugares sempre acham um jeito de se vender como melhor. Já comi em vários, o melhor buffet da cidade, o maior cara de pau é o maior da América Latina. Não, brasileiro tem essa mania mesmo, o maior estado do mundo, o maior não sei o que do mundo, né? Aqui no Brasil tem uma relação ambígua e assimétrica com a América Latina. A cultura do resto da América Latina não entra no Brasil, mas a cultura brasileira entra lá. Poucos são os brasileiros que conhecem artistas argentinos ou colombianos. É engraçado que isso é verdade, né? Eu do argentino, só conheço os antigos. Da Colômbia eu não conheço ninguém, é difícil mesmo, né? Aqui no Brasil, relacionamentos não são codificados e a cada etapa tem um rótulo. Peguete, ficante, namorada, noiva, esposa, ex-mulher, né? É o amor com rótulos. No Brasil, a comida é arroz, feijão e mais alguma coisa, é verdade. Aqui no Brasil, o povo é muito receptivo. É natural acolher alguém no seu grupo de amigos. Isso faz a maior diferença no mundo. Obrigado, brasileiros. São francês falando do Brasil, né? Aqui no Brasil, olha a importância disso aqui, ó. Aqui no Brasil, os brasileiros acreditam pouco no Brasil. As coisas não podem funcionar totalmente ou dar certo, porque aqui é assim, é o Brasil. Tem um sentimento geral de inferioridade que é gritante. Isso é uma verdade, viu? É uma verdade. O brasileiro tem mania de desmerecer o nosso país, né? É verdade isso. Aqui no Brasil, de vez em quando, no vocabulário aparece uma palavra francesa. Por exemplo, petit gâteau. Mas para ser entendido, tem que falar essas palavras com sotaque local. Faz sentido, mas não deixa de ser esquisito. Aqui no Brasil, tem um organismo chamado Detran. Eu não vou falar nisso não, porque não saberia nem por onde começar. Aqui no Brasil, dentro dos carros, sempre tem uma sacola de tecido na alavanca de mudanças para colocar o lixo. Aqui no Brasil, os brasileiros escovam os dentes no escritório depois do almoço. Quer dizer, isso é um jeito de um estrangeiro enxergar as coisas que nós fazemos aqui no Brasil, que para eles são coisas muito interessantes, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, aqui é o melhor lugar do mundo. Mato Grosso e Matias, música nova, Perdoa! Você, eu sonhei um lindo sonho de amor, e nos seus braços fui feliz demais. Segui seus passos, já não posso mais. Vou tentar te esquecer, é grande a minha dor.

Eu não previ que o nosso sonho terminasse assim. O que não serve pra você não adianta pra mim. Agora, parado aqui, eu sofro tanto se você demora. Calado eu saio do meu canto pra não ver a hora de recordar segredos e atitudes de nós dois. Agora, parado aqui, eu sofro tanto se você demora. Calado eu saio do meu canto pra não ver a hora de recordar segredos e atitudes de nós dois. De nós dois. Agora, no Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Atitudes. Alô, alô, nota boa de hoje, a ripadinha do Ticaboco. O rapaz atravessava uma praça, quando ele viu atrás de uma moita um velhinho agachado e gemendo que dava dó, né? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ele não aguentou, chegou lá e falou, o que tá vendo aí, vovô? Ah, meu filho, dói demais, eu quero levantar, mas dói demais, meu filho. Nossa senhora, eu tava aqui, meu filho, fazendo o meu cocô sossegadinho. Mas agora que eu quero levantar, tá doendo demais, tá doendo, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Aí o rapaz foi dar uma olhada pra ver o que tava acontecendo, né? Ele olhou em volta assim, olhou e falou pra ele, vovô, o senhor não tem nada não, o senhor só tem que tirar o calcanhar de cima do saco quando o senhor for levantar. Essa é a ripadinha do Ticaboco. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61 99981 3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Alô, meus amigos de São Francisco, nas Minas Gerais. Dia 21 de setembro, sábado, a Associação Quilombola de Bom Jardim da Prata, em São Francisco, estará comemorando 10 anos de existência com shows com artistas locais e apresentações culturais. Dia 21 de setembro, sábado, em São Francisco, nas Minas Gerais, apoio Beira Rio FM, programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje, a Luciene Maria, o meu conterrâneo Gilson Sucupira, a Nath Jesus Rodrigues, Alan Martins, o comunicador Wesley Sato, aqui de Brasília, Rubens Dornelas, a Débora dos Reis, e você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Seja muito feliz, receba os nossos votos de muita paz, muita alegria, muita saúde, muita harmonia aí no seu lar. Eu vou pedir à minha amiga Márcia Ferreira, para ela trazer o Salmo 77, Consolo nas horas de tristeza. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar.

Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Eu acho bom demais saber que você está escutando o programa. Eu fico mais satisfeito ainda quando você participa, viu? Você pode participar pelo site radioestudiobrasil.com.br. Tem lá o contato, você deixa o recado. A gente vai atender você com o maior carinho. Você pode mandar a sua mensagem pelo nosso e-mail, programacleitonaguiar@gmail.com. Pode entrar no Twitter, twitter.com/CleitonAguiar. Pode entrar no Facebook, nos dois perfis. Pode entrar nos três perfis de Orkut. De todo jeito, nós vamos atender você, viu? Mande seu pedido, mande a sua sugestão, a sua oração. Eu vou atendê-lo com o maior carinho, tá bom? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Mano e Júnior. Um amor quando se vai. Amor, quando se vai, só faz a gente sofrer. Coração no desatino, nunca para de doer. No meio da madrugada, a saudade aumenta mais. É um beco sem saída, solidão é uma ferida que do meu peito não sai. Ai, coração, o que ela fez com a gente? Ela me deixou doente, doente de tanto amor. Só restou eu e você. Tô com medo de morrer por esse amor. Amor, quando se vai, só faz a gente sofrer. Coração no desatino, nunca para de doer. No meio da madrugada, a saudade aumenta mais. É um beco sem saída, solidão é uma ferida que do meu peito não sai. Ai, coração, o que ela fez com a gente? Ela me deixou doente, doente de tanto amor. Só restou eu e você. Tô com medo de morrer por esse amor. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Mano e Júnior, Um Amor Quando Se Vai. Gostou? Se gostou, é só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. Você pode ligar de 8 da manhã até às 7 da noite, de segunda a sexta-feira, para 61-3532-6993. Esse é o telefone do ouvinte, viu? Atenção, meninos, do cabelinho espetado aí. Já para a sala de aula, vocês prestem atenção, senão vocês não vão sair da faculdade é nunca, viu? A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Giliardi, Um Canto de Paz. Eu quero pegar o sol